a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a Tua vontade e que possamos a cada dia ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com os Teus ensinamentos. Tema do dia. Mais uma vez, bom dia a todos. Hoje nós estaremos aqui recebendo o Dr. Alexandre Serafim de Taubaté, que vai conversar conosco sobre medicina, sobre espiritualidade. E ele está subindo aqui, que hoje aqui ele acabou de chegar. E aqui são 18 andares e o Rui foi lá para recebê-lo. E estão chegando aí os dois. Enquanto isso, Adriana, eu queria mandar um abraço para os nossos irmãos lá de Cotia, né? Ontem nós estivemos lá fazendo um evangelho musical, cantando lá, eu, o Luiz, o seu Rodolfo, foi muito bom também, é um trabalho de cura que tem lá, né? Um centro, chama-se Viveiro de Luz, um centro de cura, né? Que nós temos lá em Cotia. O nosso irmão Araquém, que trabalha aqui na casa da Marcela também, em Jacareí, nos recebeu depois na casa dele. Nós ficamos lá, passamos a tarde lá junto com ele, foi muito bacana. E eu queria mandar um abraço lá para todos os nossos irmãos de Cotia, lá no Viveiro de Luz. O Rui acabou de chegar aqui, eu pensei que vocês iam subir de escada, né? Porque o elevador está para parar hoje também, que essas duas semanas nós teremos manutenção aqui no prédio. Bom dia, Rui Barbosa, que você não deu bom dia ainda. Bom dia, Jorge Reis, bom dia, Adriana, bom dia, doutor Alexandre, que está aqui conosco. Foi difícil o doutor chegar aqui, porque ele veio através do GPS, o GPS parou com ele ali na rua Euclides Miragai, do outro lado ali, né? E para chegar aqui foi complicado, então nós fomos lá recebê-lo, e está aqui conosco já o doutor Alexandre, lá de Taubaté, que é o presidente regional da AME, que é a Associação Médica Espírita do Vale do Paraíba. Então nós estamos aqui com ele para o nosso bate-papo de hoje. Doutor, já fez a abertura do programa? Fez tudo? Puxa vida. Então, doutor Alexandre, muito bom dia. Espero que esses atropelos não signifiquem nada, porque você esteve lá em Campinas, chegou às 11 horas da noite em Taubaté. E hoje está aqui de novo, está aqui com a gente em São José dos Campos. Bom dia. Bom dia a todos. Para mim é um prazer colaborar, poder trazer um pouco daquilo que nós estudamos, pesquisamos e de alguma forma poder aí ajudar. E os contratempos são sempre contratempos, mais nada. São formas de a gente exercitar a paciência. E estamos aqui então para começarmos aí o nosso programa. E como é que foi lá em Campinas? Você está dizendo para a gente aqui, ó. Tinha muita gente ouvindo. Ah, foi muito bom. Isso aí foi uma iniciativa do Centro Espírita, acho que se eu não me engano, Lar de Caridade, com o nosso amigo Ney, que é um cardiologista, que tem um grupo de estudos que relaciona a parte cardiológica com a parte espiritual. E ele montou um evento lá que está sendo todos os sábados, e esse sábado foi a minha vez, onde nós vamos falar da relação do cérebro com o espírito. Oi. Né? E realmente surpreendente, tínhamos 570 pessoas aproximadamente ali querendo estudar, entender um pouco sobre esse assunto. E foi um evento muito bom, muito, muito legal. E o tema de hoje seria a pineal, a glândula espiritual. Foi isso que nós combinamos, né? De fazer. Você pediu para que nós pudéssemos aí comentar alguma coisa sobre a glândula pineal. Então, vamos em frente. Então, doutor Alexandre, existe esse. Eu não sei se a gente já pode dizer que cientificamente já está comprovado, né, que a glândula pineal seria a glândula mesmo da mediunidade, seria essa que faz essa ligação entre nós e a espiritualidade. Quer dizer, como sendo o órgão, não sei se a gente pode chamar a glândula de órgão, mas o órgão principal que faz com que a gente tenha essa comunicação. Dizem também que quanto maior, quanto mais acentuada a mediunidade, mais essa glândula seria cristalizada. Procede essas informações já cientificamente falando? Cientificamente falando, não. Porque a glândula pineal ela está em franco estudo do ponto de vista científico, espiritual, de pessoas, médicos, cientistas, pesquisadores, que estão tentando entendê-la nas suas funções. Vem-se trazendo essa conotação da glândula pineal estar associada à nossa conexão espiritual, por causa do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que fala que o nosso centro coronário, que seria o chamado chakra coronário nas filosofias espiritualistas, estaria em conexão direta com a glândula pineal. Sendo esse um centro vital principal nosso, que faria a nossa conexão direta com o que nós consideramos um ser sagrado, independente do conceito espiritual religioso de cada um, então considera-se que provavelmente a pineal seja a glândula que primeiramente faria esse tipo de conexão. Então começou a ser estudado bastante em cima da glândula pineal, através de microscopia eletrônica, onde você pega, aí foi até um estudo muito bem desenvolvido pelo nosso amigo Dr. Sérgio Felipe, e ele fez uma microscopia eletrônica de cérebros, né, de pessoas que já tinham falecido. Então tirava a glândula pineal e fazia um estudo dela em microscopia, e ele observou que ela tinha alguns cristais dentro dela. Cristais microscópicos, quando eram analisados, eles tinham ali uma substância chamada apatita. E a apatita é uma substância que tem uma conotação chamada diamagnética, ou seja, ela tanto é capaz de captar atividade magnética, quanto também de emitir atividade magnética. Então, esses estudos vão nos fazendo assim. Então, se nós temos uma glândula que fica bem no meio do nosso cérebro, né, você traçar uma linha entre as suas orelhas e o meio aqui da sua testa, entre os seus olhos, quando essas linhas se cruzam, vai dar mais ou menos próximo da sua pineal. Então, se nós temos uma glândula aí que tem alguns cristais, que tem essa característica, e o lado espiritual nos fala que é uma conexão do nosso chakra principal com essa glândula, então você começa, talvez, a entender aí que haja uma relação nesse processo de conexão, não vou dizer assim mediúnica, mas de conexão da sua religiosidade, da sua espiritualidade. Dentro da nossa da neurociência, da neuroanatomia, da neurofisiologia, a glândula pineal vem sendo descoberta também. Achava-se que ela apenas era produtora da melatonina, que é um hormônio que facilita o nosso ciclo sono-vigília, e que também estava associado ao nosso mecanismo reprodutor, sendo o start da puberdade, tanto nos homens quanto nas mulheres. Mas aí foi vendo que ela tem outras funções, principalmente a própria melatonina, ela não está só relacionada ao seu ciclo sono-vigília, mas está associado à sua imunidade, ela melhora a sua imunidade, ela está associada a ser uma substância antioxidante, então melhora as suas funções cardiovasculares. Ela ajuda a não promover tanto o seu envelhecimento celular, então ela ajuda o seu corpo a não envelhecer tão rápido. Ela tem inúmeras outras funções que não seriam só sono e vigília e atividade de desenvolvimento da puberdade. Então, a ciência começou a ver, olhar dando a pineal com outros olhos, porque ela está relacionada em todo um ciclo biológico do seu corpo, todo um equilíbrio orgânico, tanto do ponto de vista imunológico quanto endocrinológico e assim por diante. E tem cristais que tem uma característica diamagnética. Então, se você junta o que a espiritualidade fala com o que a ciência observa, você começa a achar que há uma correlação, porque também viu-se nas vias neurológicas que a pineal se conecta com outras áreas, por exemplo, se conecta com o seu hipocampo. O hipocampo é uma área que está relacionada ao nosso equilíbrio hídrico, ou seja, a água, ao nosso equilíbrio de açúcares, a nossa parte de funcionamento cardiovascular. Então, há conexões importantes dessa glândula com todo o nosso funcionamento cerebral e com isso com todo o nosso funcionamento orgânico, né? Então, essa relação está começando a se fortalecer. Ela não está ainda estabelecida, não há uma coleção científica que comprove isso, mas ela está começando a surgir. Né? Bacana. Mas, doutor, na pesquisa que eu fiz, essa glândula pineal também ela pode até ajudar no Alzheimer, também na parte reprodutora, né, na natalidade. Isso tem um certo... Porque Alzheimer, por enquanto, ainda é um mistério, né? É, Alzheimer, você já está conhecendo, na verdade, os seus efeitos, né, e as alterações que existem a partir de determinadas substâncias que vão sendo produzidas e elas acabam interferindo no funcionamento de algumas áreas cerebrais, gerando aí a sua perda progressiva de memória, né? Como a produção da melatonina ela é um protetor neural, ou seja, ela protege o sistema nervoso central, ela poderia, de certa forma, também melhorar esse aspecto, né? E a osteoporose, que também dizem que melhora? Porque tudo isso aí está relacionado ao seu padrão metabólico. Né? Como ela age em várias áreas metabólicas do seu corpo, então é claro que você vai ter benefícios todo o seu metabolismo corporal, pela conexão que a glândula pineal faz com outros órgãos, acaba melhorando conjuntamente. E quando você faz, por exemplo, pesquisa, de pessoas meditando, né? Por exemplo, foi feita uma pesquisa grande com monges em meditação, fazendo um exame de ressonância funcional. A ressonância é um exame de imagem que ela mostra como o seu cérebro reage a estímulos. E quando você põe os monges meditando, existem várias áreas do seu cérebro que se ativam bastante. E uma delas na meditação. E uma delas que ativa muito é a pineal. Então, como é que ela pode controlar o controle da natalidade? Não é o controle da natalidade, ela está associada ao mecanismo da produção hormonal dos órgãos reprodutores. Tanto é que ela dá o start do início da puberdade. Então, como ela tem um eixo... Quando ela dá o start da puberdade... Sim, você começa a produzir em quantidade necessária todos os hormônios necessários para que as suas gônadas, ou seja, os seus caracteres masculinos ou femininos, comecem a se aflorar. No homem, a produção da testosterona, na mulher, a produção do estrógeno e progesterona, e aí vai dando aquela mudança dos caracteres sexuais do homem e da mulher. Né? Mas interessante que isso daí... já é estudado 300 anos antes de Cristo. Sim. E Descartes também, que viveu entre 1596 e 1650, ele já se inteirava da pineal, dizendo que ali era a sede da alma. Isso quase... Foi isso que deu início à pesquisa, porque eu posso chegar para você falar hoje assim, olha, eu sou o Dr. Alexandre Serafim, eu sou neurologista, eu sou professor, eu sou estudioso, e eu acho que a conexão espiritual está na hipófise. Ponto. Escrevi, acabou. É uma teoria que... Ou seja, é uma teoria que Descartes tinha, que ele considerava essa glândula importante, como outras teorias caíram por água abaixo, outras foram sendo desenvolvidas, e a partir daí, por exemplo, você tem uma pessoa de importância dentro da área científica que fala, você tem uma filosofia oriental de antes de Cristo que fala. Então, quando você tem situações muito antigas falando, e a ciência começa a progredir, porque a ciência teve um salto grande nos últimos 100 anos, o maior nos últimos 50. Então a ciência começa a vasculhar o corpo humano, começa a entender que a parte espiritual tem uma relação extremamente importante com o funcionamento orgânico, hoje em dia, né? Isso está sendo comprovado cientificamente, que a sua parte espiritual atua sobre a sua parte funcional orgânica. E aí você tem pontos dentro da história que falam de uma ou outra situação que a ciência começa a ver. Então ele falou que a glândula pineal está relacionada à sua parte espiritual. Então vamos investigar a glândula pineal. Então você começa a investigar a parte anatômica, a parte funcional, o que ela produz vai para onde, faz o quê, quando a pessoa faz uma meditação, o que acontece, quando a pessoa faz uma prece, o que acontece, vamos dosar isso no sangue, vamos dosar isso no líquor, vamos dosar isso com um exame de imagem. Então a ciência ela começa a entrar na área espiritual, mas de uma forma assim, muito metodológica. Para quê? Para que isso seja devidamente esclarecido. Ah. E o que está acontecendo? Está acontecendo que a ciência está começando a observar que o que vem sendo escrito, não digo há 300 anos de Cristo, mas há 2000 anos antes de Cristo, que foi falado por Cristo, que foi colocado pela doutrina espírita através de Allan Kardec, que foi reiterado pelos escritos de André Luiz a partir de 1946, quando saiu Evolução em Dois Mundos. Então, a ciência começou... E André Luiz começou... também no livro Missionário da Luz. Missionários da Luz, Libertação, vários livros, ele fala Mecanismos da Mediunidade. Então, hoje ele fala assim, André Luiz falava sobre a substância mentomagnética. Tá, então, estão se descobrindo a ciência hoje que o pensamento ele gera uma energia de característica eletromagnética. E que pode ser dosado. Hoje tem equipamentos que dosam o seu campo magnético cerebral e o seu campo magnético cardíaco. Então, você começa a entender que aquilo que foi escrito, mas que não existia ainda uma base sustentável do ponto de vista científico, está começando a ter essa base sustentável atualmente. Mas é o começo. É o começo. É, você falou aí a respeito de Jesus. Aonde que Jesus cita mais ou menos essa glândula pineal, ou então Jesus não cita a glândula pineal em nenhum momento do Novo Testamento. Ele fala glândula pineal. Ele tem demonstrações que ele mostra que existe uma correlação entre energia espiritual e matéria. Isso é um fato, né? Porque se você for considerar os chamados milagres, não existem milagres. Existe ciência pura ali, né? É, que energias um espírito da categoria de Jesus saberia manipular? Ora, se nós formos considerar que o nosso corpo físico ele é uma estrutura atômica vibracional, como a física quântica vem demonstrando, e se eu for considerar que Jesus era um espírito de grande evolução, e se eu for considerar evolução, não posso só considerar evolução moral, eu tenho que considerar evolução intelectual. Né? Um espírito que, segundo os relatos aí bíblicos e espirituais, participou da criação do processo de desenvolvimento desse planeta, então deve conhecer muito de física quântica, provavelmente. E deve conhecer muito de manipulação molecular e atômica. Né? Então, se ele conhecia muito disso, por que será que ele misturou saliva com terra, passou no olho do cego e o cego enxergou? Qual foi a manipulação de elementos da Terra, de elementos do planeta? Se você está tratando, por exemplo, de um órgão físico, e se você for pegar lá em Gênesis, que Allan Kardec escreveu, falando sobre fluidos, e falando que todo o nosso processo corporal e perispiritual é feito por elementos que compõem o planeta... Então, toda a nossa energia, do ponto de vista perispiritual e material, está associada a elementos atômicos do planeta. Concorda? Concordo. Nesse planeta nós temos carbono, oxigênio, nitrogênio, selênio, mercúrio, chumbo. E tem água que praticamente... Tudo isso tem no nosso corpo. Tá? Então, se você for pegar um órgão físico, seja ele qualquer, que está destruído por algum motivo, é sinal que todo o rearranjo molecular daquele órgão está desarranjado. Ora, Jesus não sabe disso? Será que não sabe manipular oxigênio, nitrogênio? Vamos ajustar essa molécula, mudar aqui, mudar lá, Ué, era o que ele fazia, mas ele fazia isso com a força do pensamento. E a imposição de mão, né? Talvez daqui uns 100 milhões de anos a gente consiga fazer isso com a força do pensamento. Você tocou no assunto que eu sempre chamo a atenção das pessoas, assim, quando a gente vai falar dos milagres de Jesus, ou quando a gente vai falar de algum milagre, né? Porque Jesus, para a doutrina espírita, Jesus é o nosso guia e o nosso modelo, né? Guia para ser seguido e modelo para ser copiado. Então, Aí, quando fala que tem que ser o nosso modelo, a gente começa a colocar, achar que é impossível. Porque quando a pessoa pensa em Jesus, já pensa nela fazendo o cego enxergar, já pensa nele fazendo o pão multiplicar, né? Já pensa no peixe. Quando, na realidade, nós já fazemos um monte de coisa que Jesus faz, né? Nós já fazemos um monte de coisa que ele fazia. E tem pessoas que também conseguiram fazer milagres. Francisco de Assis conseguiu também fazer o que Jesus, não tudo que Jesus fazia, mas alguma coisa que Jesus fazia já nesse sentido. Os apóstolos, né? Os apóstolos, outras pessoas que a gente conhece. Hoje nós temos aí as curas que são feitas em todas as religiões através do pensamento, que é nada mais que isso. Posição de mão, né? Isso então, independente da religião. Uhum. Nós temos aí pastores fazendo isso, nós temos padres fazendo isso, espíritas fazendo isso. Né? Então, acho que até ateu fazendo isso, né? É, aquele ateu, graças a Deus. Então é interessante. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial? Vamos lá. Chegou alguma coisa? Pergunta. Isso, chegou alguma coisa aí, Adriana? Não chegou, peraí. Não, depois você fala. Então. Gente, vamos para o intervalo comercial com a música aqui, depois a gente volta. A música do Carlinhos Conceição, Espiritualidade. O nome da música. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho, nos guiar em nossa jornada para a luz. Pedimos humildemente nos amparem, obreiros do bem, nos inspirando a força e a coragem nos reveses da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos, para não darmos brechas, más inclinações, e assim aceitar sem queixumes as provas e expiações. Ilumine nossas consciências, trazendo à luz nossos próprios defeitos. Nos arranque o véu do orgulho, para que confessemos antes de tudo a nós mesmos. Anjos guardiães, reforcem nossa fé. Ó bons espíritos protetores, nos ensine a nos tornarmos dignos, agradecer até pelas nossas dores. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Que apenas nossas necessidades reais sejam por vocês atendidas, segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Anjos do Senhor, que são as virtudes dos céus, obrigado pelo fiel e bom codificador. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade em nós, espiritualidade em nós, espiritualidade em nós. Derramem espiritualidade. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Nós estamos aqui com o doutor Alexandre Serafino, um bate-papo aqui bastante informal, aprendendo muito com ele. Ele é neuropediatra, professor da faculdade da Unital, presidente da AME do Vale do Paraíba, que é a Associação Médica Espírita, que é uma luta que você está tendo, né Alexandre? Sim. Aqui no Vale do Paraíba, para ver se São José sai uma AME aqui, né? Sabe, né? Os médicos aqui se mobilizam e estou disposto a auxiliar quem quiser tentar estruturar sua AME São José dos Campos. Já fizemos dois eventos aqui que foram muito, muito bons, muito bacanas, tivemos bastante, muitas pessoas. E se será outro? Olha, eu preciso conversar, nós estamos com uma parceria muito bacana com o pessoal do CVV Francisca Júlia, né? E vamos ver se para novembro a gente consegue, aí novembro, dezembro, conseguimos aí montar um novo evento. Mas se não der ainda esse ano, tem o um ano que vem, assim vamos, né? Não precisa ter pressa, não é? Não. Vamos, temos a eternidade. Aquele último que foi feito aqui na Francisca Júlia foi excelente, viu? Trouxe os cardiologistas lá de Campinas, de São Paulo. O Ney, que foi esse que me convidou para em Campinas lá fazer uma palestra, né? E trouxe o Francisco Leão, do Instituto de Psiquiatria da USP, que deu uma palestra fantástica também. Trouxe o professor César, que é oncologista da Unital, falando sobre a parte oncológica. Inclusive, dia 21, agora, na quarta-feira, lá no anfiteatro da Faculdade de Medicina, nós vamos ter uma palestra com o César, que ele vai falar sobre câncer na visão espiritual. Aquela que ele fez aqui. Vai, né? Ser às 19 horas, no anfiteatro do Bom Conselho, lá na Faculdade de Medicina. E o primeiro, nós estamos fazendo um ciclo de palestras, né? A Associação Médica Espírita do Vale do Paraíba está fazendo um ciclo de palestras junto com a Universidade de Taubaté, onde nós estamos trazendo professores, doutores na área médica, cientistas, para dar aí a sua colocação. Nós tivemos o mês passado, foi o Sérgio Felipe, que veio falar sobre salutogênese, foi muito interessante. Esta quarta-feira, dia 21, vem o professor César falar sobre oncologia. Em outubro, o Dr. Nilton, que é um cardiologista, vai falar sobre as doenças cardiológicas na visão espiritual também. Depois teremos a homeopatia em novembro e em dezembro eu encerro falando sobre os efeitos da prece. Você falou no Sérgio Felipe, no Dr. Sérgio Felipe, né, que é hoje é uma das referências que nós temos aí dentro da ciência médica para o espiritismo. É uma história que eu escutei ele contando, né, que ele é vidente também, né? Então ele tem uma mediunidade, né? Muito interessante, vamos dizer assim. E ele era discípulo do Dr. Zerbini, né, também. E Dr. Zerbini todos sabem que era coração, direto no coração. E o Dr. Zerbini apareceu para ele e falou: ó, é glândula pineal, não é coração não que você tem que estudar, é glândula pineal. Ele falou, no começo eu não entendi, falou: poxa vida, o especialista em coração manda eu... Por que está me chamando a atenção por causa disso? Aí que ele começou a se dedicar mesmo ao estudo da glândula pineal. Foi numa situação, vamos dizer assim, mediúnica, né? Uhum. Segundo o Sérgio, ele fala que o professor Zerbini passou uma comunicação para ele que ele deveria começar a estudar a glândula pineal. E a partir daí que ele começou uma série de estudos, né? Outra coisa, Alexandre. Muitas pessoas, elas encaram a obra do André Luiz como se fosse uma obra romântica, né? Então, fala assim, não, nós temos a codificação, que é a principal, claro, mas nós temos as obras auxiliares e nós consideramos as obras do Chico Xavier, com o André Luiz e com o Emmanuel, como obras auxiliares, aquelas obras que dão, apoio total, né, às obras básicas. Mas, desse assunto que nós estamos falando, assunto mesmo científico e médico, dentro da obra do André Luiz é rica demais, né? Porque a obra do André Luiz não é para ser lida, ela é para ser estudada mesmo, né? O André Luiz, ele tem algumas particularidades em termos da sua obra literária, onde basicamente a maioria dos seus livros, ele vem com uma história, né? Que fica mais fácil para todo mundo, agrada, que né? Ele usa um mecanismo literário dentro de um processo meio romanceado, realmente, mas com uma riqueza de informações, né? Mas ele aí inseriu dentro das informações uma parte científica importante, e aí ele compilou, mas de uma forma aí mais objetiva e científica, quando ele escreveu Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade. Aí ele pôs, se você pegar mecanismos da mediunidade, é física pura. Que é em conjunto com o médico, né? Se você pegar médico, né? Dois mundos, é ciência biológica pura. Uhum. Então ele pôs ali dois livros que tem que ser correlacionados. Isso a doutora Marlene Nobre, que foi fundadora da Mi Brasil, antes de ela desencarnar, ela fez uma correlação, isso está até no YouTube, né, as palestras dela fazendo a correlação entre evolução em dois mundos e mecanismos da mediunidade, juntando a física com a biologia. É, e ali é nu e cru, vamos dizer assim, não tem romance, né? É preto e branco, não tem nem cinza no meio. Só que aí já entrou uma linguagem, você vê, tão elaborada, tão científica, que o espírita foge. Da evolução em dois mundos na mão do espírita, ele foge. Agora, você dá um romance, ele adora. Verdade, claro. Claro, então eu acho que é super, é inteligência total, né, de você fazer isso. Você trabalhar desse jeito. Embora que esses dois que você citou são os mais difíceis de todos pra gente ler, né? Mais complicados. Isso aí, se não tiver um médico, um físico, um químico do lado, vai ser difícil. Por isso que o pessoal fala assim, não, vamos montar um grupo de estudo pra estudar evolução em dois mundos. Não dá três semanas, acabou o grupo de estudo. Entendeu? Isso é fato, não é um fato. É verdade. Quem está dentro de direção de casa espírita sabe disso. É. Por quê? Porque para você estudar um livro desse, você tem que ter junto um pessoal da área, não digo da área médica, mas da área biológica, e um pessoal da área da física. É. Então você tem que juntar biológicas com exatas, sentar junto com um grupo de pessoas no centro e aí desenvolver o estudo. Para você ver, uma vez eu comecei um estudo onde nós ficamos três semanas no primeiro parágrafo, quando ele falava de fluido universal. Falei, vamos estudar fluido universal. Ficamos três semanas só estudando fluido. Não saímos do primeiro parágrafo em três semanas. É. Quando pergunta para mim, eu falo que eu li todas as obras, tentei estudar, né, todas as obras do André Luiz, e li Evolução em Dois Mundos e li Mecanismo da Mediunidade. Li por quê? Porque o pessoal falou, mas como é que você conseguiu? Eu falei, porque eu sou teimoso pra caramba, porque minha vontade era de parar de ler. Mas saiu porque é difícil pra caramba. O nosso amigo Giancarlo, ele é uma pessoa hoje, o doutor Giancarlo, ele é professor lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, e ele hoje, dentro da AME, é um dos principais pesquisadores, e hoje é a pessoa que mais publica artigos científicos nessa área no Brasil. E ele, junto com a equipe dele, pegou as obras de André Luiz, analisou do ponto de vista científico, jogou isso para a área científica atual e fez uma correlação do que a ciência estuda hoje com o que André Luiz falou nos seus livros. Isso ele montou um artigo científico que foi publicado internacionalmente em revista internacional e foi aceito. Então veja como houve uma importância do ponto de vista científico nas obras de André Luiz, quando a ciência tomou um rumo diferente a partir do início do século passado, a partir de 1910, 1920, Einstein, Plantes e vários outros que vieram desenvolvendo toda a parte científica. Isso gerou aí formação de grandes nomes na área da ciência, produção de equipamentos de captação de imagens, acelerador de partículas lá na Suíça. Então a partir, se você vai juntar tudo isso que a ciência está oferecendo e você vai pegar a parte espiritual, né, que está na codificação de Allan Kardec, que está em André Luiz e que está até muito antes de Jesus, se você pegar eu posso falar disso porque assim, como eu sou hoje o professor coordenador da disciplina de espiritualidade e medicina da UNITAL, eu tive que fazer um estudo um pouco mais aprofundado, eu tive que sair um pouco da doutrina espírita e tive que me aprofundar em filosofias espiritualistas. Então tive que buscar coisas de 5, 6 mil anos antes de Cristo, ler textos às vezes muito complicados, difíceis de entender. Tem textos que vem do hinduísmo, do budismo, que são mais complicados que Evolução em Dois Mundos, para você entender. Os caras já escreveram isso 3 mil anos antes de Cristo. Entendeu? Então você vai ver que existia uma riqueza de filosofia espiritual antes de Cristo, que Cristo sedimentou de uma forma mais simplificada possível para que nós, simples mortais, conseguíssemos entender alguma coisa. Passaram 2 mil anos e a gente não entendeu muita coisa ainda. né? Então tem toda uma riqueza de filosofia religiosa, mas muito vinculada a um aspecto científico que não era estudada, não tinha métodos de estudo. Hoje a ciência está desenvolvendo métodos de estudo para entender o Zen budismo, para trazer as filosofias espiritualistas orientais para nós, né? Para tentar estudar como Jesus fazia aquelas coisas, os seus apóstolos. E agora está começando a entrar na doutrina espírita, a partir dos relatos que Allan Kardec fez e os livros psicografados de Chico pelo André Luiz. Uhum. Eu creio que esse mecanismo, ele deu um start tão grande que não vai parar mais. Então, acho que nós vamos ter grandes novidades nos próximos 20, 30 anos. Alexandre, você como cientista, né? Como cientista, chego a ser um cientista, sou um estudioso, né? Só replico aquilo que os outros estão fazendo. Quando eu falo cientista, assim, é no sentido de ser médico, né? A pessoa que entende mais do que nós que somos leigos no assunto, muitas vezes. Um outro assunto, com certeza. Mas olha só, quando André Luiz vem também com Chico, eles vêm para tentar simplificar mais ainda. Mas parece que as coisas são tão ou complexas, ou então simples mesmo, que muita gente tende para achar que aquilo ali que eles falam é ficção. Que aquilo ali que eles falam, pô, não tem sentido, o cara está inventando coisa. Não, e às vezes até diz que é desvio doutrinário. Porque parece que a gente está tão ligado só na religião. Quanto tempo levou para o Espírito aceitar nosso lar? Não, diz que ainda ficou 4 ou 5 anos parado, parece que eles, nem a própria federação não aceitava. Não aceitava. Então, depois foi aceitando. Isso é um processo. Isso é um processo. O nosso processo, ele é muito moroso, né? Se você pegar aí, 2000 anos atrás, Jesus com todos os seus ensinamentos, né? Nós ainda não conseguimos entender bem. A doutrina espírita está com, acho que sempre, chegando a 170 anos, alguma coisa assim, provavelmente, né? Então, ela está engatinhando, vamos dizer assim. Está engatinhando, né? Mas eu acho que é um processo. É um processo. Se você pegar, às vezes eu converso com alguns espíritos que ficam bravos comigo. Mas se você pegar, por exemplo, doutrina espírita, a pessoa, não, é a grande revelação. Tá. Leia filosofias espiritualistas de antes de Cristo. O que eles falavam lá, Allan Kardec falou também. Falou com mais propriedade, falou com mais conhecimento, falou com mais detalhamento, mas isso já estava relatado. Manifestação mediúnica, evocação espiritual, manipulação de elementos da natureza, já aconteciam 3 mil anos antes de Cristo. E quando Jesus fala que ele não veio destruir a lei, não é só aqueles mandamentos ali que ele citou, não. É toda a lei, tudo que já existia. Sim, só vão vir aqui ensinar para vocês cumprir, fazer cumprir. E a lei científica também está no meio. Sim, a lei científica está no meio. Pois, Jorge, vamos colocar a pergunta para os nossos ouvintes interagir, porque parece que já tem várias pessoas interagindo. Tem um monte de gente falando aqui. Deixa a Adriana falar um pouquinho. E nós gostaríamos que houvesse mais interação também dos nossos ouvintes, né? E também dizendo se está bom o nosso programa de hoje, né? Sim, porque hoje, na verdade, é um assunto bem interessante, como está em pauta em vários locais, é bom que o pessoal pode se expressar melhor, né? A pergunta do dia hoje é: a prece e a meditação ajuda o funcionamento orgânico? Então, pedimos que todos entrem em contato conosco através do telefone 3941-9750, 3942-9750 ou através do WhatsApp ou Facebook. Então, a gente vai dando um alô aqui para o pessoal que entrou logo de manhãzinha, né? A Cíntia, Maria Olívia, Eleine, o Maurício Tomé, que apareceu. Opa! Grande abraço a todos vocês, a Elza. O David Salles mandou um bom dia pra gente, falando que o assunto está fantástico. Um grande abraço para você, David, que esteve aqui com a gente, né? Presencialmente nos domingos atrás. O Rodrigo também entrou, mandou um abraço aqui. Na Ilha da Madeira. Mandou um alô para todo mundo, um abraço apertado. E a Camila respondendo a pergunta, né? Ela colocou assim: sim, acredito e tento praticar sempre. Fico muito emocionada como a resposta da meditação, ela está falando, né? É imediata. Temos total controle sobre o nosso corpo, apenas precisamos conversar com as células. Bem interessante, Camila, concordo plenamente com você. É o que o pessoal tem, assim, é que o Sebastião Camargo tem colocado também nas palestras dele, né, falando sobre essa interação com a meditação e as células, né? Também tem a Rosângela Dias falando que o pensamento é tudo, a boa meditação irá sempre nos curar, a oração nos mostra o poder da fé. Um bom domingo para você também, Rosângela. Né? O nosso amigo Ari Rangel entrando aqui também, mandando bom dia para todos os vivencianos. Diz, excelente programa de hoje com o Dr. Alexandre. Sobre a pergunta, ao contrário do que dizem os cientistas ortodoxos, materialistas, há pesquisas sérias que apontam que a prece, a meditação, são extremamente eficazes no equilíbrio das células. Aproveito a oportunidade para perguntar ao Dr. Alexandre sobre o que acha sobre o passe, o reiki e outras formas de impor as mãos. Um forte abraço e um bom domingo a todos os vivencianos. Bom domingo para você também, Ari. Inclusive, essa pergunta do Ari, Alexandre, é sobre reiki, sobre passe, tem também a cromoterapia que muitas pessoas usavam luzes, mas a gente sabe que em muitas casas espíritas hoje é só através do pensamento também essa projeção de cores. O que, que você podia falar para nós sobre isso? Olha, o que nós temos mais comprovados hoje em termos de imposição ou impostação de mãos, que aí são termos que a literatura coloca, é o reiki. Na área científica hoje, o que tem mais pesquisa comprovando melhoras é o reiki. Nós temos nosso grande amigo Ricardo Monese, que é um parceiro nosso de trabalho também, que vem aqui muitas vezes dar palestras para nós. Inclusive, ele estará aqui dentro da nossa disciplina de espiritualidade, ensinando os nossos alunos a aplicar reiki, para fazermos aí agora um protocolo de aplicação de reiki em pacientes internados no hospital universitário. Ele tem aí um trabalho comprovado por mestrado e doutorado que o reiki melhora tanto a sua parte imunológica como a sua ansiedade. Isso comprovado cientificamente, com metodologia, ele fez, isso está publicado em revista, pode entrar ali nos anais da USP, da Unifesp, que está tá tudo ali, todo o trabalho dele está ali. Então, cientificamente, nós temos isso aí bem comprovado. Nós temos hoje aí trabalhos na área do passe magnético, principalmente com o Jacó Mello, com várias publicações, mostrando como o passe magnético ele pode tirar uma pessoa da depressão. Inclusive, tem até o livro dele aí que ele escreveu sobre a depressão e o passe magnético. O Bebel também tem um livro chamado Fluidoterapia. Então, você tem hoje um começo de trabalho em cima de imposição de mão, seja por que técnica for, né? Está aí, nós temos aí o toque terapêutico desenvolvido por enfermeiras, mostrando que o toque terapêutico nos pacientes internados alivia a tensão, melhora a disposição do paciente. Nós temos hoje estudos em eletromagnetismo, onde está sendo dosado o magnetismo corporal e a possibilidade dele passar para outras pessoas ou se acoplar a outras energias. Então, nós temos muito estudo hoje indo para a área da doação, vamos dizer assim, magnética, de energia, com respostas positivas em termos de melhoria da saúde e da qualidade de vida das pessoas. Né? Existem resistências, é claro, a ciência, eu acho que a ciência tem que ser assim mesmo, a ciência ela tem que ser dura, ela tem que ser firme, ela não pode ser mística, ela não pode ser ocultista, ela tem que estar ali provando e comprovando por metodologias e tudo mais, porque senão ela perde a sua função de colocar as pessoas com o pé no chão, né? Então a ciência ela tem que ser assim mesmo, então ela tem a sua rigidez, mas essa rigidez pela sua metodologia está comprovando hoje situações que antigamente se considerava místicas ou ocultistas, que nada mais é do que ciência. O que se fala de magia, magia é ciência pura. Né? Também tem o perigo dos espertalhões e dos charlatães também, né? Que engana, que gosta de enganar. Isso sempre teve e vai continuar tendo por um tempo ainda. Né? Até a gente completar a transição planetária nesse milênio, vai continuar tendo. Mas o espiritismo, ele procura levar muito a sério isso, né, doutor? O espiritismo bem conduzido, ele leva muito a sério. Ó, tá cheio de gente participando aí, mas deixa eu dar um recadinho aqui, convidar mais uma vez aos nossos ouvintes para o lançamento do CD do Paulo e da Leia no dia 30 de setembro, às 19 horas, lá no Centro da Juventude, né? Convocamos as pessoas que gostam, né, do Paulo e da Leia, os centros espíritas que sempre convidam ambos para ir fazerem apresentações, né? Eles com muita boa vontade vão e comparecem todos os centros espíritas, sem se importar se tem muita gente, se tem pouca gente, eles sempre estão lá. Então está na hora também de nós retribuirmos e comparecermos lá no dia 30, nesse mês, dia 30 de setembro, às 19 horas, no Centro da Juventude, ali no Parque Industrial São José dos Campos. Então, convite do Paulo e da Leia. E também, Rui, vamos falando do nosso trabalho, né, que nós estamos realizando para o evento, o ano que vem aqui, o 10º Encontro Nacional dos Amigos do Chico Xavier. Né, nós realizaremos aqui em São José dos Campos, já estamos nos reunindo, né, correndo atrás do prejuízo aí, porque a gente sabe que nós precisamos bastante, né, de tanto da parte financeira como da parte de trabalho mesmo, para a gente realizar esse evento, que é um evento grande aí, calculamos para mais de 1.500 pessoas e precisamos fazer um evento bacana aqui em São José dos Campos. Então a gente está promovendo vários eventos para ajudar nesse evento. E nós vamos fazer, nós fizemos uma excursão para Goiânia, né, um mês passado, para poder participar do 9º evento. E agora nós vamos fazer uma excursão para o encontro de Poços de Caldas, que será dia 25, 26 e 27 de novembro. Né? Na sexta, no sábado e no domingo. Sexta, abertura à noite. Então nós estamos convidando, a Conceição está fazendo a excursão, né, para ir para lá, para ir para Poços de Caldas também, mais uma vez. E preciso que vocês, quem quer, quem deseja ir, já dê uma ligadinha para ela também para participar desse evento aí. Só para falar quem são os palestrantes lá, alguns dos palestrantes, né? O Vanderlei Soares de Oliveira, José Medrado lá da Bahia, que todo mundo gosta muito dele, o Richard Simonetti, o Dr. José Carlos de Luca, o Adenauer Novaes, o Isaías Claro, a Mônica Medeiros. Mônica Medeiros é a doutora Mônica, que fala sobre espiritualidade e extraterrestres, né? Isso. Ufologia. A Marina Ferre é uma das convidadas esse ano também, que vai fazer a palestra lá, e muitos outros, né? Fora os eventos artísticos que tem, vale a pena mesmo nós irmos lá em Poços de Caldas, porque é muito bacana esse evento tradicional, né? Todos os anos tem. E eu vou falar para vocês aqui, o valor da excursão é de ônibus, né? Porque daqui para lá é perto. Custa R$ 480, ela divide até em 3 vezes. Esses R$ 480 está incluído. O almoço e a janta na sexta-feira, está incluído café da manhã, almoço e janta no sábado, e café da manhã e almoço no domingo, né? Tudo por R$ 480, mais a passagem de ônibus de ida e volta. A inscrição é à parte, tem que ligar para lá e fazer a inscrição, que a inscrição lá é cobrada também, é R$ 100 e poucos, né? Agora, se vocês quiserem participar, liga para o telefone da Conceição aqui, que é o 3958-2864, 3958-2864, ou 99131-9946, 99131-9946. Se não decorou o telefone, eu vou colocar aqui no nosso Vivência, todas as informações, novamente, já tinha colocado, vou colocar outra vez, e também pode ligar aqui para o Helder, que ele passa o telefone para vocês também. Quem entrou aqui também foi o Ed Moreno, daqui a pouco a Adriana coloca o recadinho dele, mas eu já tinha programado uma música dele, então vamos para o intervalo tocando uma música do Ed Moreno, que é Ligação Celestial. É sucesso, nós vamos gravar essa música também. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Faço 0800 com Deus. Liga no ramal de Jesus. É grátis e fácil de fazer. Deixa o coração se envolver com esse operador de luz. Faço 0800 com amor. Claro, ele é vivo aqui. Pode acreditar, ele é o salvador. Oi, mande o seu torpedo de dor. Mesmo sendo teen, ele vai lhe ouvir. Não vá perder o sinal nesta ligação celestial. No astral ele vai atender. Você vai sentir a emoção. Abre o peito nesta ligação. Ele vai retornar, você vai ver. Alô, Jesus, é ligação direta. Faça, não tenha pressa, que ele vai ouvir. Alô, Jesus, pouco crédito, mas já estou bem certo. Tô te ligando pra te ver de novo aqui. Faça um 0800 com Deus. Liga no ramal de Jesus. É grátis e fácil de fazer. Deixa o coração se envolver com este operador de luz. Faça um 0800 com amor. Claro, ele é vivo aqui. Pode acreditar, ele é o salvador. Oi, mande o seu torpedo de dor. Mesmo sendo que ele vai lhe ouvir. Não vá perder o sinal nesta ligação celestial. No astral ele vai atender. Você vai sentir a emoção. Abre o peito nesta ligação. Ele vai retornar, você vai ver. Alô, Jesus, é ligação direta. Faça, não tenha pressa, que ele vai ouvir. Alô, Jesus, tô com pouco crédito, mas já estou bem certo. Tô te ligando pra te ver de novo aqui. Alô, Jesus, é ligação direta. Faça, não tenha pressa, e ele vai ouvir. Alô, Jesus, tô com pouco crédito, mas já estou bem certo. Tô te ligando pra te ver de novo aqui. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Boca mole dos espíritos. Oh, vamos lá. Olha aí, tá vendo? Vazou aí na... Vazou. O doutor que estava falando. Não, quem falou foi o doutor. Professor Jacó Melo. Jacó Melo. O que ele falou, doutor? Ele falou que mata o espírito é a boca mole dos espíritos. Legal. Não, mas aí foi a oportunidade da gente falar isso, qualquer isso, assunto. Ele falou num público de 500 pessoas. Então não estava sozinho. Não foi só eu e ele, não. Ele falou para 500 pessoas. Legal, mas é verdade. É, vamos lá então para o nosso Momento de Gavale. É, hoje o Momento de Gavale aqui está no CD número 28, né, no CD do Momento Espírita número 28. Lembrando, quem deseja adquirir os CDs do Momento Espírita, dessas mensagens e esses contos que nós passamos aqui no Vivência Espírita, pode comparecer à livraria Casa do Caminho, que o Mário tem todos os CDs lá. Se por acaso ele não tiver algum que vocês queiram, ele encomenda para trazer, né? São os 28 CDs já, né? Quando nós começamos o programa Vivência Espírita, só tinha quatro CDs que o Walter deu para a gente, sim, né? Sim. Quatro CDs que o Walter deu de presente para a gente. Hoje já são 28 CDs. Então, hoje o tema é o peso da alma. E pedimos, né, por comentar depois. Comentar, né, com a gente, né? Vamos lá? O peso da alma. O que são 21 gramas? O peso de uma barra de chocolate? De algumas moedas? De um beija-flor? Qual o peso da alma? O que se perde? o que se ganha na vida. Quem traz estas reflexões é o cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, em seu longa-metragem 21 Gramas. O título do filme é inspirado numa possível constatação do exato peso que perdemos na hora da morte, que seria o peso da alma. Essa teoria teve sua origem nas pesquisas, nada convencionais, realizadas por um médico alemão no final dos anos 80. O clínico trabalhava numa enfermaria onde se encontravam diversos pacientes terminais. Seus estudos baseavam-se na colocação de balanças de grande precisão nos pés dos leitos dos pacientes e na constatação de que depois de sua morte, seu peso era decrescido de exatos 21 gramas. Segundo os estudos, em todos os pacientes, independentemente das razões que levaram ao óbito, independentemente de sexo ou peso, o valor perdido na balança era sempre o mesmo, 21 gramas. Não nos cabe julgar da veracidade dos métodos e dos resultados dessas pesquisas, embora suas conclusões sejam deveras interessantes. Elas são apenas um belo pano de fundo para algumas reflexões mais profundas. O que levamos desta vida? O que deixamos aqui? O que perdemos ao partir? O que ganhamos depois de todo um existir na Terra? Em primeiro lugar, poderíamos afirmar com certeza plena que em 21 gramas não há possibilidade de espaço para os bens da matéria, para as riquezas do mundo. Esses instrumentos que recebemos apenas como usufrutuários enquanto habitamos a Terra. Pensando nesse sentido, vamos entender que nos 21 gramas também não cabem as posições sociais ocupadas no mundo, mas somente aquilo que a alma pode aprender exercendo-as. O aprendizado é leve, o conhecimento é leve, as qualidades morais da mesma forma, e por essa razão podemos levá-los conosco nesses poucos gramas de bagagem que nos são permitidos carregar daqui. Há lugar para os sentimentos, muitos sentimentos. Alguns deles são pesados e espaçosos. Poderíamos dizer, como as mágoas, as tristezas, as culpas, e quando insistimos em levá-los, percebemos o grande volume que tomaram. Mais tarde, concluímos que existiam muitas outras coisas que poderíamos ter transportado conosco no lugar deles, e não o fizemos. Então, lamentamos. Lugar para as realizações? Sim, também para os pequenos e grandes momentos de alegria. Ah, e não poderíamos esquecer da bagagem mais leve e menos volumosa de todas, para a qual há quanto espaço desejarmos. O amor. Todo o amor que pudermos levar e todo o universo que vem com ele. Nos 21 gramas vão nossas verdades e ficam nossas mentiras. Vão os sonhos a realizar e a felicidade por aqueles já realizados. Ficam as preocupações fúteis, os desgastes tolos. Vai a saudade junto da esperança e certeza de reencontros. Fica a imagem do espelho, de um reflexo que chamávamos de eu. Nos 21 gramas pode ir nossa maturidade e ficar a ignorância. Ou carregarmos ainda o ignorar, deixando aqui a oportunidade do saber. Tantos anos de vida, tantas experiências, tantas coisas que aconteceram. E tudo o que podemos levar pesa tanto como um colibri. O que são 21 gramas? O peso de uma barra de chocolate, de algumas moedas, de um beija-flor. Qual o peso da alma? O que se perde? O que se ganha na vida? Nove horas e 15 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje, agora, nós estamos no momento Gigavar. Doutor Alexandre, o que nós podemos falar desse 21 gramas de coisas boas que, ou de coisas ruins que pesa a nossa alma? Não, do ponto de vista filosófico, bonito. Mas nós temos que considerar que tudo aquilo que falou que fica também vai. As culpas vão, a ignorância vai, vai tudo junto. Nós temos que considerar algumas coisas assim, do ponto de vista científico e espiritual também, onde a espiritualidade nos coloca, que logo após o nosso processo de desencarne, nós temos a separação aí da nossa parte espiritual, da nossa parte carnal, onde o nosso perispírito vai, mas nós temos aí um segundo corpo chamado duplo etéreo que fica. E esse se desintegra posteriormente, né? Então, se essas 21 gramas estão relacionadas à composição do peso nosso duplo etéreo ou não, não sei, porque não tem como você comprovar isso. Sim, daí. Se ele observou esse número constantemente, dependente do peso da pessoa, da doença que a pessoa teve, provavelmente isso é uma matéria. Nós temos que tudo que é pesado é material, e nós temos que lembrar que também o nosso perispírito é material. É, né? É isso que é interessante também, né? Se nós formos ler a Gênesis, que eu já tinha até citado, a formação do perispírito, do espírito que vai habitar um determinado planeta, uma parte dessa composição é pelos próprios elementos que vão constituir aquele planeta. Planeta, né? Dentro de uma forma eterizada, vamos dizer assim, que o pessoal chama de quitensenciada, né? Que seria um mecanismo, um processo vibracional diferente dos elementos atômicos que vão constituir aquele ser. Então você tem um peso. Sim. Né? Não temos ainda métodos de pesar o que nós consideramos ainda estruturas do plano etérico. Mas elas são estruturas, segundo a espiritualidade que nos coloca nos seus livros, também são estruturas atômicas em mecanismo vibracional diferente do nosso. Então, com certeza, há um fundamento nessa pesquisa. Foi uma observação extremamente interessante, que eu acho que tem que dar andamento. Todo processo de medição científica tem uma metodologia. Então, cabe aí o pessoal, principalmente da área de doenças terminais, refazer a pesquisa, utilizando-se a mesma metodologia, para ver se você consegue ter as 21 gramas. Porque você só considera aquele método eficaz quando ele é possível de repetição e de comprovação do mesmo resultado. Aí você fala, não, isso aqui realmente é certo. Então o indivíduo pode fazer uma pesquisa maravilhosa, chegar a conclusões excelentes, mas você tem que refazer esse processo para ver se ele realmente dá os mesmos resultados, para você realmente comprovar. Falar, olha, a pesquisa realmente é válida, é a mesma metodologia e os mesmos resultados. Se essas 21 gramas estão relacionadas à saída, vamos dizer assim, de um determinado volume de uma substância mais etérica ou não, que estaria ali associada ao corpo, não tem como a gente falar isso assim, batendo o pé de veracidade. Você pode ir para lá, para o lado filosófico, para o lado espiritual, e no lado filosófico você fala o que você quiser. Claro, né? Sem dúvida. Tudo bem, vamos encerrando então? Vamos, encerrando o nosso momento de Gavale. Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos com o Dr. Alexandre Serafim, que é neuropediatra, professor da faculdade da Unital, presidente da AME, Associação Médica Espírita do Vale do Paraíba, e está aqui conosco hoje brindando com o tema pineal, a glândula espiritual. E também com a pergunta, qual é a pergunta, Adriana? A prece e a meditação ajudam o funcionamento orgânico? E nós temos gente participando? Algumas pessoas estão entrando aqui. A nossa amiga Paula, que trabalha com coaching, que deu o curso agora recentemente, manda um bom dia a todas. Fala que parabéns pelo trabalho, diz que a prece e a meditação nos ajuda muito a ser mais tolerantes e felizes. É uma prática e hábito que devem ser estimulados, né? O Ed Moreno entrou aqui e falou, mandou um abraço para todo mundo, os ouvintes também, e diz que o programa hoje está fantástico, mandou um abraço para todos. A Eleneide... Eleine, né? É isso? Eleine, ela que é lá de Aracaju, né? Um abraço pro pessoal de Aracaju que tá com a gente aos domingos. E ela diz que, assim, a oração tem tanto poder que muda até as propriedades da alma. É Fofinha, o apelido dela. Ah, olha só, o apelido da nossa amiga aqui é Fofinha. Um abraço para você, viu? Obrigado por estar com a gente. O Paulo e a Ieda, que esteve aqui conosco, né? A Leia. Domingo passado, ela disse que eles estão lá em Matão, no encontro anual, né, que está tendo lá de Caiba Schuster, e ela manda um abraço para todo mundo, dizendo também que a prece e a meditação modificam as partículas da água, nosso organismo influenciando a nossa saúde, né. Um abraço para vocês, foi muito bom receber vocês domingo passado aqui, um abraço no coração. O David Salles, que esteve conosco também, mandou assim, dizendo: a oração e a meditação mudam a realidade através do poder do pensamento e a vontade. Tudo está interligado. A Beatriz Porto, nossa grande amiga também, manda um bom dia a todos, dizendo que o programa está maravilhoso. E ela diz que acredita que a prece, a meditação, o reiki, nos conecta com nossa essência de luz. E a cura da alma e do nosso corpo ocorrem. Já tive muitas experiências de cura com o reiki. Parabéns, doutor Alexandre, e gratidão ao pessoal e à equipe aqui do Vivência Espírita. Tem mais ainda, Jorge? Não, aqui só para a Elaine. Né? A Fofinha entrou novamente. Ela entrou novamente aqui no coisa e disse que não era propriedade da alma que ela estava querendo falar, mudança da propriedade da água, é o pensamento. Não é da alma, não. Era da água, só corrigindo. Caibra Schuster também. A Adriana falou Schusters. É verdade. É lá de Matão. E vale a pena os espíritas conhecerem a cidade de Matão. Com certeza, né? Com certeza. Porque lá tem ainda o museu lá do. Centro Espírita Amantes da Pobreza, de Carbachute, tem a gráfica, viu, Jorge, onde ele imprimia a revista, que até hoje existe, né, a revista lá, e tem a mesinha onde ele fazia a sua psicografia. Isso nós tivemos lá em Matão. Aí tem na praça tem um busto do Van Hesse, que era o bispo, né? Uhum. E do Carbachute, porque os dois tiveram a coragem de ir de fazer um debate sobre religião no coreto lá da cidade, no coreto principal. Então é interessante, tem lá de um e de outro, né? Para ser coerente com as coisas, uhum, né? Muito bacana a vibração da cidade de Matão, e que também nós poderíamos aprender muito com a cidade de Matão a distribuir coisas boas para a cidade, porque a vibração da cidade é excelente. Mas vamos lá. Doutor, a pineal e a obsessão, tem alguma correlação? Se nós estamos estudando a pineal do ponto de vista mediúnico, como sendo uma possível conexão com o plano espiritual, e sendo o mecanismo obsessivo um acoplamento de energias espirituais entre o obsediado e o obsessor, então provavelmente deva ter alguma correlação. Então, e a gente vê que as pessoas, quando estão em depressão, o que acontece com a glândula pineal nesse caso? Eu tenho que falar assim, mais dentro de uma área de pesquisa realmente. Sim. Então, por exemplo, tem se avaliado pessoas em quadros depressivos com ressonância e tomografia, mostrando que há a luminosidade, muitas vezes, que você observa da glândula quando você faz esse exame, ela é diminuída. Então a sua luminosidade está menor pelo exame de imagem. Né? Porque todo exame de imagem ele capta determinados padrões, e esses padrões, dentro de uma análise, mostra que a pineal ela muda um pouco a sua luminosidade sobre uma radiação, né, que são exames de radiação, ela muda um pouco sua luminosidade em algumas situações, como no caso dos quadros depressivos. Né? E a pineal pode atrair bons e maus espíritos, fluidos? Eu acho que pode atrair bons e maus espíritos, são seus pensamentos. É o pensamento. A sua pineal é um órgão físico, uhum, né, que pode facilitar o quê? A transmigração de energias. mas ela é um órgão físico, ela não é um órgão espiritual. Ela é física. A ela, física? Ela está lá. Você olha, você põe ela no microscópio, não, mas é um órgão é ela... físico. Mas segundo, né, a sua afirmação, ela pode ter maior luminosidade ou menor luminosidade. É, você tem que entender que o nosso corpo físico, ele foi programado, projetado, desenvolvido para ser um órgão de captação. Ah, de captação? Captação. Por exemplo, como é que você consegue transformar fótons de luz em imagem? O seu olho faz isso. É. Ele é um órgão físico, ele não é um órgão espiritual. É, e até o que e nós você, estamos... E você consegue transformar isso. Como é que um fóton de luz incide na sua pele e você produz vitamina D? Ah, é? O sol faz isso? Faz isso. Como é que uma onda sonora bate no seu tímpano e se transforma em onda elétrica? Ou seja, o seu corpo ele é um verdadeiro conversor de energias para a atividade elétrica do funcionamento dele mesmo. Ah, você vê, Jorge, são coisas que a gente não percebe, né? Mas aí, no caso da nossa vidência, ou mediunidade, não seria mais ou menos por esse caminho também? A sua capacidade de vidência está mais para o seu lado, vamos dizer assim, perispiritual ou espiritual, do que para o seu lado material. Porque o seu olho físico vai enxergar as coisas físicas. Uhum. Ele não vai enxergar as coisas etéricas. O que você vai enxergar do ponto de vista etérico é a sua capacidade, do ponto de vista de dotação, de padrão energético do seu perispírito, no acoplamento com energias afins ou semelhantes, que facilitam você de ter uma projeção de imagens espirituais dentro da sua matéria. Uhum. Mas não o seu olho físico em si, dentro da fisiologia que envolve o mecanismo visual. O seu mecanismo visual ele é material. Ele não é um mecanismo espiritual, então ele vai ver matéria. Uhum. Se você tem essa capacidade mediúnica, veio com essa dotação, essa possibilidade, é porque há uma abertura dentro do seu plano etérico de uma captação de energias vibracionais desse campo, que vai fazer uma impressão sobre o seu cérebro. Isso acontece muitas vezes com as pessoas em sono, você está dormindo. Uhum. E você está se projetando para um plano espiritual. O projetar, você está dizendo, o espírito sai do corpo e vai... O espírito está se projetando para um outro plano. Nessa projeção, ele tem uma visualização mais ampla, que poderá ou não impressionar o seu órgão físico. Essa impressão para o seu órgão físico, ela poderá ser mais real ou mais deturpada. É muito variável. Uhum. Por isso que às vezes você acorda com determinadas sensações ou percepções ou coisas que não se encaixam, parece um quebra-cabeça, né? E depois, durante o dia, parece que as coisas vão se organizando. Você fala, nossa, eu tive um sonho assim, aconteceu desse jeito, eu vi tal pessoa, eu vi tal ambiente, eu vi tal coisa, às vezes boa, às vezes ruim, que é muito variável da sua energia para onde você vai nesse momento, né? Mas você fez uma impressão física de algo espiritual. Mas você estava dormindo, seu olho estava fechado. Então, o que você estava enxergando se você estava dormindo, se o seu olho estava fechado? Então, isso são impressões do plano espiritual que vem para as suas vias sensitivas e vai impressionar o seu cérebro de alguma forma. A mesma coisa, por exemplo, quando as pessoas dão comunicações por psicofonia ou por psicografia, todo esse processo vai entrar na sua parte material e poderá haver uma interferência. Por isso que Allan Kardec fala assim, analise o que você está vendo e ouvindo. Allan Kardec era um grande pesquisador. Ele ia num grupo de pessoas numa sessão mediúnica, onde um espírito X qualquer dava a comunicação, e depois ele ia em outro canto, em outro local, e testava se aquele espírito falava a mesma coisa que o outro falou e se tinha correlação. Ele não acreditava por acreditar, ele era um pesquisador. E também tinha a questão da moral e da ética de quem estava passando a mensagem. Também, Então, são coisas assim que as pessoas têm que entender. As pessoas, às vezes, ficam muito céticas, né? Acreditam por acreditar. Sem analisar. E Allan Kardec sempre mostrou, pesquise, analise, observe, né? Porque acreditar é fanatismo, e fanatismo leva ao erro, não tem jeito. Né? Então, a gente tem que começar a entender que existem situações que estão voltadas ao plano mais ao plano espiritual, e situações que estão voltadas mais ao plano material, e que elas podem ter uma correlação, porque nós temos uma conexão boa entre os nossos centros de força. Os nossos centros de força, não só a espiritualidade dentro da doutrina espírita vem colocando, como também isso já era colocado muito antes, nas filosofias espiritualistas, são pontos de conexão. É. Hoje está se estudando se os planos etéricos, os astrais, onde nós temos aí substâncias quintessenciadas, como se diz, tem correlação com os plexos nervosos. É. Então, nós temos vários plexos nervosos, né, materialmente falando, que são associados aos nossos órgãos físicos. Então, por exemplo, nós temos o plexo entérico que se ajusta, que se molda a todo o nosso intestino, ao nosso estômago e tudo mais. Bom, não sei se os ouvintes já tiveram, se vocês já tiveram. Mas muitas vezes você entra no ambiente e a primeira sensação é de desconforto gástrico, aquela pressão abdominal. Uhum. Por quê? Por que que você entrou no ambiente e você teve um desconforto? Quem trabalha com mediunidade em planos socorristas, muitas vezes na manifestação espiritual, a primeira sensação de desagrado que ele tem é como se ele tivesse tomado um soco no seu estômago. É. Então, nós temos ali um plexo entérico, material físico, que está ligado, segundo a espiritualidade, a um chakra. Sim. Chamado plexo solar. Então, você começa a ver que há uma relação. Às vezes você entra, conversa com uma pessoa e você começa a ter dor no peito, começa a ter dor de cabeça, você sente uma bola no pescoço. Começa a ficar nervoso. Começa a ficar nervoso, irritado, impaciente, sem que nada... É. A pessoa, às vezes, nem falou nada para você e você já está ficando irritado só de olhar para aquela pessoa. Uhum. Quer dizer, isso, que relação... É a vibração da pessoa que É claro, nós temos um campo magnético. Esse campo magnético tem os que chamam de psicossoma, tem os que chamam de aura... Cada um dê o nome que quiser, mas é um campo magnético que nos permeia e que ele nada mais é do que aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, a nossa vontade, a nossa intenção, que forma ali uma psicosfera, segundo André Luiz, uma matéria mentomagnética, que seria o seu pensamento gerando uma energia ao seu redor, e que você vai se acoplar com as energias afins que estão ali ao seu redor. Se você tem plexos nervosos com sensibilidade para captar energia que vem de um corpo vibracional como chakra, você vai começar a ter sensações físicas. É. Dor no estômago, motilidade intestinal, dor no peito, dor de cabeça, irritabilidade. Dor na nuca. Quando você entra no ambiente, eu entro em contato com a pessoa. Justamente. Mas aqui nós havíamos falado também da aceitação, que é uma forma da pessoa também se sentir bem ou não, né? Que ela pode fazer barganha ou negação. O que significa isso, doutor? Isso a gente observa muito em processos de muitas vezes doenças crônicas, né? Pessoas que têm uma doença crônica, que têm uma doença progressiva. Então, essa pessoa ela vai passando por ciclos, muitas vezes, até chegar numa real aceitação. Às vezes a pessoa confunde a aceitação de uma doença com a real aceitação da doença. Porque às vezes aceitar a doença, né, falar, isso aconteceu comigo, Deus quis que isso acontecesse, então, que seja assim, isso não é aceitação. Isso é negação. Negação ou acomodar? Ele está basicamente negando o processo. Aceitação é aquela pessoa que entende a sua doença, sabe da sua doença, sabe da complexidade, dos problemas futuros, mas ela vai... tentar, de alguma forma, ter uma qualidade de vida. Ela vai continuar amando a quem ela ama, ela vai tentar trabalhar dentro daquilo que ela gosta, ela vai continuar convivendo com seus amigos, ela vai continuar indo aos seus ambientes religiosos. Isso é a real aceitação. Ele vai tentar gerar qualidade de vida dentro das adversidades que aquela doença lhe deu. Então, e às vezes as pessoas entram em processos de negação... ou de barganha, achando que isso é aceitação. Tá, é aquela pessoa que quando fica doente já não quer mais conversar, não quer mais sair. Ela está entrando já num quadro depressivo. Porque às vezes o processo da negação, aquele processo que fala assim, não tenho nada disso. Eu não tenho nada disso. Eu me sinto bem, eu estou saudável. Eu não tenho nada. O médico está errado. Isso não vai acontecer comigo. Deus não vai fazer isso, isso é negação, né? E às vezes ele entra numa aceitação negando. Ou então ele vai fazer a famosa barganha, que é uma das coisas mais comuns, ou seja, eu vou, olha, se eu sair disso eu não vou fumar mais, se eu sair disso eu não bebo mais, se eu sair disso eu vou faço uma promessa que eu vou entregar a cesta básica no local tal, no centro, na favela. Então isso é barganha, você está tentando barganhar para ver se você sara ou sai daquela situação. Então, mas essa barganha... Então, isso não é aceitação. Então, mas essa barganha que ele quer fazer, com quem com quem que ele quer fazer essa barganha? Ele está fazendo uma barganha, muitas vezes, com ele mesmo. Com ele mesmo. Ou, às vezes, com aquilo que ele acredita superior a ele. Seja Deus, seja um Jesus, santo, seja a natureza, seja lá o que for, ele está barganhando, né? Olha, Deus, se o senhor me curar disso daqui, eu vou distribuir 1.000 cestas básicas. Se eu ganhar na loteria, isso é barganha. Vou fazer um centro espírita, vou fazer um asilo. Então você não precisa de barganha para fazer nada, quem quer vai e faz. É. Né? E ponto, estando doente ou não estando doente. Né? É. Interessante, né, Jorge? Muito interessante. Tem uma pergunta aqui, né, Adriana? Sim. A Beatriz estava mandando uma mensagem aqui, perguntando para o nosso ouvinte, só um minutinho aqui que eu estou pegando. Aqui, doutor Alexandre, poderia falar um pouquinho sobre a relação de epilepsia e pineal? A epilepsia, ela é um fator hoje, inclusive eu dei duas palestras sobre a relação da mediunidade com a epilepsia e obsessão. Dei uma palestra no Congresso Brasileiro Médico Espírita, com o Mednesp, que foi de 2016, dei uma também em 2015, vai ter agora 2017 no Rio de Janeiro, que é o Mednesp 2017. Quem tiver interesse, vá, porque assim, é um congresso muito interessante, com muitas coisas novas na área da ciência e da espiritualidade. Mas eu acredito eu sou neuropediatra, então lido com epilepsia basicamente todos os dias, somente com crianças e adolescentes. E me entristece muito essa situação onde ficam colocando a epilepsia como sendo um processo de desenvolvimento mediúnico, né? Primeiro que mediunidade você não desenvolve, ela já vem com você e você tem que educá-la, né? E aí ficam colocando muitas vezes a pessoa, a família em si, que aquela criança ou aquele adolescente, ele é um médium. E ele tem que ir lá e estudar mediunidade e tal, tal, tal. Isso gera alguns desconfortos. Primeiro que a família fica em dúvida. Segundo que abandonam tratamentos. A epilepsia, ela está muito bem hoje estudada pela ciência, pela neurologia, pela neurociência, pela neuroimagem, pela eletroencefalografia, mostrando que, não estou falando do epilético por lesão cerebral, porque tem aquela pessoa que teve uma lesão por um tumor, por uma inflamação e desenvolveu uma epilepsia. Estou falando da pessoa que não tem lesão nenhuma no seu cérebro. Nós temos que entender que o cérebro funciona por atividade eletromagnética. E a atividade eletromagnética, ela pode ter disfunções no processo de desenvolvimento do próprio cérebro da criança. Então, o cérebro da criança está em mecanismos de desenvolvimento e você pode ter instabilidades da atividade elétrica localizadas numa outra área, e essa instabilidade vai ter uma que chama-se repercussão clínica com uma manifestação que seria a crise epilética. Então, você tem uma crise convulsiva, que é o mais popular de todo mundo. A crise convulsiva nada mais é do que uma representação clínica de uma alteração do funcionamento elétrico cerebral. Comprovado por eletroencefalografia, geralmente, na maioria dos casos, você consegue enxergar alguma correlação com a eletroencefalografia. E que são tratáveis e com uma condução muito boa. Então, a maioria das crianças e adolescentes epiléticos, dessa característica que eu acabei de falar, você medica e eles têm uma evolução muito satisfatória em 2-3 anos de boa evolução, sem nenhuma manifestação mais da sua epilepsia, e você retira a medicação e essa pessoa continua vivendo a sua vida tranquilamente. Então você percebe que existe aí, mais do ponto de vista pessoal, material, que aí, se eu for jogar para o lado filosófico e espiritual, que pode ser até uma situação aí de necessidade kármica daquele espírito vir com essa doença por um período de tempo na sua vida. Se você for colocar avaliação de pessoas que têm mediunidade, e se você for conversar com elas sobre os desconfortos que elas tiveram desde a infância até a adolescência, você vai ver que não existe correlação com crises epiléticas. Eles tinham manifestação de desconforto, uma chamada síncope, desmaios, alterações emocionais, ansiedades, medos, pânicos, taquicardia, mas não tinham crises epiléticas comprovadas por alteração eletroencefalográfica. Então há uma necessidade de separar os processos. Isso só se faz por conhecimento, por estudo. E as pessoas não fazem isso. Eu já tive situações de pacientes meus epiléticos abandonarem tratamento, que foram no centro espírita, falaram que isso aí era mediunidade, que ele tinha que estar dentro do centro espírita, trabalhando sua mediunidade para ver qual manifestação ele ia ter, que não precisava tomar remédio nenhum e a pessoa era epilética. Então, essa é uma situação onde as pessoas da área espírita ou espiritualista têm que entender. Existe correlação científica, existe método de avaliação, existem tratamentos eficazes. Existe obsessão? Existe obsessão. A obsessão pode alterar o mecanismo eletromagnético cerebral? Pode. A espiritualidade nos mostra isso, inclusive no livro que foi citado aqui, Libertação, fala sobre isso. Evolução em Dois Mundos fala sobre isso. Missionários da Luz fala sobre isso. Então você pode ter mecanismos obsessivos que podem interferir com a atividade cerebral? Pode. E que pode gerar desconfortos com crises chamadas não epiléticas? Porque a epilepsia ela tem uma correlação clínica bem estruturada de alteração de atividade eletromagnética naquela pessoa. Você pode ter as duas situações, uma pessoa epilética com mediunidade? Pode, eu tive pacientes assim. Que eles vinham conversar comigo, falando, doutor, isso aqui que eu estou sentindo é da minha epilepsia? Eles relatavam manifestações que você viu que eram puramente mediúnicas e não tinham nada a ver com epilepsia. E aí você tinha que conseguir colocar para essa família, essa pessoa, que aquilo que aquele adolescente estava sentindo, aquela criança estava sentindo, não é um sintoma epilético. E que aquilo sim poderia ser uma manifestação de um acoplamento, vamos dizer assim, espiritual, mediúnico, mas não era epilepsia. Então você tem que desenvolver um estudo de entendimento das partes. Até onde isso aqui, quais são as manifestações clínicas que você tem de mediunidade, quais são as manifestações clínicas que você tem de obsessão e quais são as manifestações clínicas que você tem de uma doença funcional, orgânica. E as pessoas misturam isso tudo, achando que tudo é obsessão, tudo é mediunidade e tal, e aí você compromete a pessoa dentro de um tratamento sério. É isso que tem que ser discutido adequadamente. É. Legal, a gente fica olhando aqui. Eu tava. Não, fiquei parado aqui olhando, porque ele tava falando, e eu parado olhando. Ele parou de falar, eu fiquei esperando. Mas nesse caso, o toque também tem relação com a bipolaridade. O toque também tem alguma coisa que ver com a espiritualidade e com a pineal? Veja bem, transtornos psiquiátricos, hoje, eles estão sendo muito estudados do ponto de vista neuroquímico, ou seja, a sua química cerebral, o que nós chamamos de transmissores. Então, nós temos vários transmissores, até vou citar alguns nomes aqui, para quem quiser pesquisar, temos a dopamina, temos a serotonina, temos a noradrenalina, a norepinefrina, temos endorfinas. Ou seja, nós temos uma gama de substâncias dentro do nosso cérebro que são químicas, que fazem a correlação de ligação de regiões com regiões do seu cérebro para a sua manifestação no seu dia, para o seu ajuste comportamental. Quando você tem desajustes dessas substâncias por algum motivo, você vai ter alterações clínicas. Você pode ter transtorno obsessivo compulsivo, transtorno bipolar de humor, você pode ter transtorno de ansiedade, você pode ter transtornos psicóticos, você pode ter alterações como a depressão. Então você pode ter todo aí um desajuste do seu funcionamento psíquico, orgânico, com uma correspondência clínica. Esse é um ponto que, se bem conduzido e tratado pela psicoterapia, seja ela medicamentosa ou não, você vai ter aí uma melhora. Bom, toda pessoa que tem uma instabilidade do ponto de vista psicoemocional está gerando uma atividade do ponto de vista eletromagnética também diferente. Ele está mudando a sua psicosfera, vamos dizer assim. Está mudando a sua aura. Nós temos que entender, se o cérebro ele funciona por atividade elétrica, a física mostra que toda condução elétrica gera em volta dela um campo magnético. Que é dosado hoje por equipamentos que avaliam o seu campo magnético. Então, a ciência mostrando que ao seu redor existe um campo magnético chamado, então, da sua psicosfera, da sua aura, e que André Luiz colocou muito bem como forma pensamento, né, que está ao seu redor e que está tendo um mecanismo vibracional de acordo com o que você está pensando. Então, se essa pessoa, em desequilíbrio total, está gerando toda essa energia ao seu redor, pela lei da afinidade, ou seja, onde você tem, dentro do seu campo vibracional, existem outras entidades na mesma faixa vibratória, você vai atrair para você aquilo que você está emitindo. Então, se você tem espíritos em processos ainda de sofrimento, que estão habitando junto conosco na mesma esfera de energia, eles vão sentir mais afinidade por aquela energia que está mais semelhante a eles. É. Então, você começa a ter o que o pessoal chama de mecanismos obsessivos, que nada mais, às vezes, nada mais é do que uma afinidade vibracional entre aquela pessoa bipolar, aquela pessoa depressiva, aquela pessoa ansiosa, aquela pessoa com mágoa, aquela pessoa irritada, aquela pessoa com ódio. Ressentida também, né? Então, por esse mecanismo vibracional, você vai ter afinidades vibracionais semelhantes. E aí, você já está numa situação, vamos dizer assim, neuroquímica inadequada. Está gerando um mecanismo de pensamento, e o pensamento está voltado à intensidade e à vontade, diferente. Isso gera uma psicosfera ao seu redor, de energia vibracional diferente, que vai se afinizar com outras semelhantes. Então, você está atraindo. Então, você está juntando uma situação neuroquímica com uma situação espiritual. Por isso que os tratamentos hoje estão se voltando também para a área espiritual. Então, você usa as medicações necessárias para aquele controle neuroquímico, mas você pode aplicar reiki, você pode aplicar passe, você pode trabalhar com outras terapias energéticas, vamos dizer assim, que vão auxiliar a pessoa. Mas você não pode abandonar os tratamentos médicos que essa pessoa está fazendo. Doutor, nós precisamos falar também do estudo e do trabalho que o senhor tem com relação à faculdade, ensinando a espiritualidade para os seus alunos. Jorge, tem alguma... Não, aqui não. Então deixa ele falar isso logo, porque olha lá, você já deu uma olhada no relógio? Estamos acabando já? Estamos acabando, então tá bom. Não, isso é um trabalho que nós estamos desenvolvendo já há alguns anos, né? Onde estamos tentando colocar dentro da área da formação médica o entendimento da espiritualidade. Não, então, nós criamos uma disciplina alguns anos atrás, que era uma disciplina optativa, então os alunos optavam ou não por fazer essa disciplina, e era interessante porque a sala ficava cheia de alunos, e posteriormente... Era opção. E posteriormente, vendo essa vontade, tornou-se uma disciplina eletiva. Então, hoje é uma disciplina que está dentro da grade curricular dos alunos do quarto período, onde nós colocamos para eles a situação da espiritualidade no âmbito científico sobre a saúde das pessoas. Não há uma correlação religiosa, não exploramos religião, porque dentro de uma sala de aula nós temos alunos de várias religiões. Então, nós não podemos agredir um entendimento filosófico religioso de um de outro, mas a espiritualidade ela engloba todas as religiões. Todas as religiões. Então, nós colocamos para o aluno como a espiritualidade, tanto do ponto de vista positivo da espiritualidade quanto do ponto de vista negativo da espiritualidade, ela pode interferir com a saúde da pessoa. E é constatado isso? Cientificamente constatado. Que bacana. A senhora poderia deixar seu telefone para contato, se alguém quiser uma palestra sua, como é que faz? Olha, pode até ligar diretamente para o meu consultório, 12-3621-6448, deixa ali o seu nome, seu telefone para um contato de uma possível palestra, um encontro, e nós analisamos a possibilidade dentro do dia e do horário para irmos. Ah, é. Ah, boa, né, Jorge? Muito legal. Eu queria colocar aqui, fazer uma colocação do Renaldo, lá de Cachoeira do Sul, do Rio Grande do Sul. Ele entrou aqui também e falou: dando um bom dia, Rui, Jorge, doutor Alexandre e toda a equipe do Vivência. Ele está dizendo, eu estava falando do CD 28 do Momento Espírita. Como ele é de lá, que é ali de perto, né? Está no sul, que é o Momento Espírita Curitiba. Do Paraná, ele está dizendo que o 30 já foi feito, né? O número 30 já tem. Então o Mário Vinhas tem que trazer para aí. Quanto à oração, ele diz que Joana de Ângeles esclarece que a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daqueles que oram. E quanto à meditação, ele diz que Divaldo diz que quem quiser evoluir espiritualmente tem que meditar diariamente. Excelente tema que sempre me atraiu. Um grande abraço. Um grande abraço para você também, Renaldo. Paz e alegria aí. Eu quero agradecer ao Renaldo pelo monte de face que ele coloca diariamente no meu computador, viu, Jorge? Isso. Vamos, Rui, você trouxe os aniversariantes aqui, a gente já tem que terminar. Eu já não tem passei jeito, não. Pra você aí, olha, tá aqui. Isso, peraí, então vamos falar aqui, né? Então vamos, a gente já fala o sorteio logo. O sorteio já tá pronto, Adriana? Vamos pro sorteio então? Vamos pro sorteio? O negócio aqui tá. Opa! Nós temos que falar do dia 17, a Genoveva, lá do Genoveva, fez aniversário. Um grande abraço para ela, viu? Vamos lá. Hoje, quem foram os sorteados de hoje foi a Dirce Andrade Moreira e a Elza, que participou pelo WhatsApp. Então, a Elza do Paulo de Tarso. Ah, perdão. Do Anjo Ismael, o Jorge dando Pitágoras aqui. Então vocês podem estar passando para retirar o CD lá na casa, na livraria Casa do Caminho. Avenida Rui Barbosa 232. Retirar o livro. Retirar os dois livros lá, ok, gente? Isso, vocês estão falando CD, daqui a pouco a pessoa vai buscar CD lá, né? É livro. A pessoa ganhou. Exatamente. Jorge, eu só quero mandar um abraço para a Lúcia, que Amanda é a esposa do Zé Luiz de Almeida e é ouvinte assídua do nosso programa. Então, nós vamos desejar a Lúcia um forte abraço e um feliz aniversário para ela. Legal, um grande abraço também para a Lúcia. Então, paz e alegria a todos os corações. Um abraço para o pessoal aqui do restaurante Vila Velho, que tem lá um que é o nosso, é fã do nosso programa e ouve todos os domingos. Só esqueci de pegar o nome dele para a gente falar aqui hoje. Mas fica um abraço para todos o pessoal aí do Vila Velha aqui ao nosso lado. Legal. Então vamos lembrando aqui que nós estamos fazendo uma excursão para Poços de Caldas. É no dia 25, 26 e 27 de novembro. Vocês podem participar dessa excursão. Custa R$480. Pode ser dividido em 3 vezes. É muito interessante esse evento, é um dos eventos mais tradicionais que existe no Brasil. Os palestrantes que estão lá, o Wanderlei Soares de Oliveira, o José Medrado, o Richard Simonetti, o Dr. José Carlos de Luca, Adenauer, o Isaías Claro, a Mônica Medeiros, entre outros que estarão lá, muito mais outros. A Marina Ferri estará lá também, né? É um evento aí que participa lá umas 1.000 pessoas, mais ou menos, todo ano. Tradicional, já é o 19º encontro, vale a pena. Além de Poços de Caldas ser uma cidade muito bonita, e dá para curtir também a cidade lá, que é bacana mesmo, né? Poços de Caldas. R$480 dividido em 3 vezes, vocês podem ligar para Conceição, que o telefone dela é 3958-2864. Ou 991319946. O Rui derrubou o copo d'água na mesa outra vez, né? Quase toda semana ele derruba um copo d'água. Hoje eu acho que ele não vai conseguir nem encerrar o programa, porque o estrago foi feio aqui, né? Então, não tem jeito. Se não falar, não tem graça, né? Porque não tem desculpa a nossa falha, não. Ele não derruba sempre. É que trouxeram um copinho aqui, mas tão sem vergonha. A culpa é do copo mesmo, né? A culpa é do copo mesmo, é verdade. Sempre é assim, né? A culpa foi do copo. Tem que colocar entendeu? A culpa em alguém. Se, né, o copo tivesse mais inteligência, o copo não deixava acontecer isso, né? Pena que não tem, ele é inanimado. Né? E pode ser também coisa de obsessão, né? Você sabe disso, né? Coisa de obsessão. Né? Influencia, não existe, não tem mesa girante, porque não tem copo derramante. Mas ela não comprou esse copo. Pegou o plexo meral dele ali na AWS. Se tivesse comprado na AWS, seria com melhor qualidade. Com certeza, se não estiver comprando na AWS, porque está errado também, né? Quem vai fazer a prece, doutor Sarafim mesmo? Prece de encerramento, pode ser? Posso, é sem problema. Rui, a Adriana, quer falar mais alguma coisa? Um bom domingo a todos que estiveram conosco. Algumas pessoas no finalzinho a gente não conseguiu tá lendo aqui as mensagens, mas nós estamos olhando, demos um ok aqui. Obrigado pela participação de todos e até domingo. Nós temos que agradecer ao Serginho, que está substituindo o Rodolfo com muita galhardia, com muito... Que Rodolfo que ele está substituindo? Hein? Que Rodolfo? O Rodrigo, Rodrigo que está lá na... Negócio do copo d'água embaralha tudo. Embaralha tudo, você vê que coisa. O Rodrigo, o que ele tem mandado de foto, mandou umas 200 fotos para a gente, poxa. Legal. O passeio dele lá na Ilha da Madeira, né? Então, o Serginho que está substituindo a altura... Muito bem. O Serginho, ele trouxe tudo, ele trouxe roteador, ele trouxe 4G, ele trouxe tudo, porque se acabasse a força aqui... Ele só não quer é falar no microfone, viu, Jorge? Não, isso aí não é com ele, não. Né? Mas um grande abraço para o Sérgio, que cumpriu muito bem a sua função no dia de hoje. Né? E a Andréia, que está aí no nosso, na nossa mesa de som, com brilhantismo, e o Éder, né? Que é sempre o nosso curinho. Figurinha, né? Calimbada. Doutor? Obrigado pela sua presença mais uma vez. Tenho certeza que o programa foi muito bacana hoje. Eu que agradeço hoje, né? A vocês o convite, aos ouvintes aí, a paciência de estar conosco aí, ouvindo aí as nossas colocações, né? E a oportunidade também de fazer a nossa prece aqui, então, de encerramento, né? Senhor nosso bom Deus, Mestre Jesus, aos amigos do plano espiritual que nos assistiram nesse programa, que nos inspiraram, nos orientaram, pedimos que as boas energias dos planos superiores desçam sobre nós, nos trazendo equilíbrio, nos trazendo paz, nos inspirando a compaixão, pois através dela chegaremos à caridade e ao entendimento do real perdão. Pois se não aprendermos a compaixão e ao perdão, não atingiremos níveis vibracionais de melhoria e continuaremos dentro da dor e do sofrimento. Então que todo o plano espiritual que nos assiste, assiste esse planeta, possa vibrar sobre todos nós, nesse entendimento da importância de perdoar. Que Deus abençoe a todos nós, a todos os ouvintes, e que possamos sempre ter bons programas e produtivos para o nosso auxílio diário. Que assim seja. Nada Mais é Como Antes, e que está na voz da nossa amiga Leia, né? É do CD Novo Tempo do Grupo Castelã, mas a Leia que faz essa faixa para nós aqui. Lembrando mais uma vez que dia 30 de setembro, o lançamento do CD do Paulo e da Leia lá no Centro da Juventude, no Parque Industrial. E nós gostaríamos também de encerrar, viu, Jorge? Deixando a AME, que é o doutor Alexandre, ele é o presidente, em aberto aqui um convite para os nossos médicos espíritos aqui de São José dos Campos, né, que queiram entrar em contato para criar aqui em São José dos Campos uma AME aqui de São José. Vamos lá. Obrigado a todos. Bom dia. Coisas que aprendemos. podemos esquecer. Que quanto mais nos é dado, muito mais será cobrado. Não podemos nos fechar e guardar só para nós. Quanta coisa a ensinar. Mesmo que a gente desista e procure outros caminhos, haverá sempre a cobrança, pois nunca estamos sozinhos. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!